Controle Salvador, Oxené 6224, decolou na sua escuta. Olá, Oxené 6224, contato radar, subou para o nível 210, saída Puca. 210 na Puca, 6224. Passando Serra Dita 366, agora na 805. Gol no 805, chame a torre 118.95, campo pouso e feliz dia do aviador. 2295, obrigado, boa, gol no 805. Salvador, gol no 805, 2000, Serra Dita 372. 1805, baixou e travou, boa noite. Boa noite, baixado e travado. Mili 14, livre pouso, uma centena com 10 nós, 1805. Livre pouso, 1-0, boa noite, 05. Romeu Bravo Alfa Tango está reautorizado para 3.000 pés. O ajuste no 0 no 4. Pro de TAP, Bravo Alfa Tango, possível vetoração para sequenciamento. Faltando, só tem condição de manter essa velocidade até Duna? É, se mantendo a velocidade, está autorizado. Direto Duna, descida para 2 mil pés. O Bravo Fatango informe estabilizar na final do procedimento. Duna 6060 da Gol. No 606, completa aproximação, torre 1-1895, tamo pouso, feliz dia do aviador. 6285, muito obrigado, vamos seguir o 606 agora. Boa noite, 3891, identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. 205, Soloto 43, direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 1. Direita, Alfa Juliette, portão 1, boa noite. Qual o meu F Papa Bravo, mantenha a posição. Mantenha o Papa Bravo. Gol 9606, cheque o trem, uma centena com 10 nós, 1014, livre pouso, bicho no zero. Ok, baixou, travou, livre pouso no zero, beleza mesmo. 5 e alterna 126, decimal 85. Acabou, voo, feliz dia do aviador. Recife 12545, alternando 12685. Muito obrigado e uma boa noite. Good evening, Ocean Air 6258, Skoka Ident, clear my arrival down to flight level 050. This is Ident, level 050, and request flight deck to Tuna, please, Ocean Air 6258. Ocean 6258, maintain my arrival number 3 for approach. Roger, maintain arrival, Ocean 6258. Boa noite, Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf. Acione identificação, chegada Aman, desça para 4 mil pés, o ajuste no 014, só confirmando o transporte de enfermo. Acima aqui, 4 pés no 014, transporte. Sala aos 46, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, bom, 06. Romeu Eco, Papa Bravo, aos 46, controle 1208, boa viagem. 208, graças. Gol 974, identifique, chegada Mari, deixa para o nível 060. 060, Mari. Controle Salvador, Papa Romeo Eco, Papa Bravo. Boa noite, Eco, Papa Bravo. Contato radar na decolagem, suba para o nível 320, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge 320. 3891, setoração para a final do procedimento, curva esquerda para o A205, seu limite ao custo do localizador. Desça para 2000 pés, o ajuste no 094. Sou 17114, reduza para 259, seu número 5 na aproximação. Sou Salvador 1805, gol. Prossiga, 905. O senhor pode acionar, por gentileza, um operador que se não apareceu ainda? Pedro Cinti, 2509, sou Chanel Cinti, 6258 down to 2006, 21014, you are clear final LSX rate 1A10. Citizen 2014, clear ILS X-ray runway 10, Ocean S6258. Papa Romeo Bravo Alfa Tango, completa a final do procedimento, chame a torre 1-18-95, tambor pose, feliz dia do aviador. 5 graças, tenha boa noite. Oi Salvador, bom dia, o Papa Romeo Bravo Alfa Tango estabilizado em LS190. Bravo Alfa Tango, boa noite. Reporte baixado e travado para o pistolete. Trem fixo, Bravo Alfa Tango. Ok, trem fixo, livre pouso, uma centena com 10 nós, o ajuste no 094. Livre pouso, Bravo Alfa Tango. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, o senhor vai pousar na pista 10 ou na 17? 17, se possível. É, só feita a vetoração para a final da 17? Assim. Então, meu Golf, agora sobre o vetor para a final Oswaldo, da 17, curva esquerda, proa 100, descida para 3.000 pés, com ajustão da S904, informe quando visual para mudança de pegada. 3.000 pés, 100 de proa, Guamará, como visual para mudança de pegada. Já visual, mandando visual para o campo, mas visual, um solo rodando ao Golfo. Tem aqui, rodando ao Golfo. Oito para o localizador, curva esquerda, proa 150, informe estabilizado. Esquerda 150, por trás estabilizado, está 3891. O 1794 está reautorizado para 3.000 pés, hoje o 1904. Para 3.000 com 1904, com 1904. Boa noite, 13152, autorização Marcione nível 330, informação Bravo. 3152, autorizado Marcione nível 330 pelo IC58. Pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120-8, transponder 50-5477. Torre 118-95, feliz dia do aviador. 395, 3891. Muito obrigado. Boa noite, controlado. Correto, time pronto, portão 612, 3152. Pode parar. Tem. Autorizado no 1510, meu gol. Papa Romeu Eco, Papa Bravo, controle. Prossiga, senhor. Mude seu código para 5475. Chame Recife, na frequência 1251, alternado 133.25, teu bom voo e feliz dia do aviador. 5475, 1251, 133.25, muito obrigado, senhor. Salvador Web 589, deixando o nível 1950. Boa noite, Web 5899, identifique, pro de TAP para a chegada mar e desça para o nível 050. Boa noite, TAP. Tá, a gente está com a carga a bordo aqui. A informação nossa é o parte do posição T3. Né? 3891, no cheque o trem, livre pouso, uma centena com 10 nós. Tem que achar travado, livre pouso da 3891. Ok, a posição B3 eu desconheço, ok? Mas provavelmente deve ser o pátio de cargas, à sua frente, o pátio de aviação geral. Livre táxi, alfa, quilo até o pátio 3. A papá 3, pelo menos foi o que a Israel passou pra gente. Identifique, chegada mar e desça para o nível 060. 060, chegada mar. Ocean Air 6258, establish LF X-ray. Ocean Air 6258, complete final, contact tower is 118.95, have a nice day. Tower 1-18.95, thank you. Tower, good evening, OceanF 6258, ILS X-ray. 6258, continue our approach, expect the runway vacated between 090 degrees 80 knots. Continue approach, OceanF 6258. Papa Romeo, Romeo Golf, redução para final da 17, chame a torre, frequência 1-18.95, double pose, feliz de 12 a 12. Prato, Romeu Golf. Boa noite. Boa. Dois, Salvador de Papa Romeu, Romeu Golf. Reporte final de 3 milhas, Romeu Golf. Romeu Golf. 3891, solo 59, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 8. Direita, Alfa, Juliette, 08. Azul 4062, identifique, chegada mar e desça para o nível 070. 070, chegada mar. Show 58, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 80 knots. It's land runway 10, Oceanair 6258. 7599, está autorizado a final do ILS X-Ray, o número 2, está para 2000 pés, informe estabilizado, o ajuste no 094. Autorizado ILS, 2000 pés, 1094, contra estabilizado, 5344, desça para 3000, o ajuste no 094. 3000, 0014, 3144. Azul 4062 está reautorizado para 4000 pés. O ajuste no 094. 4014, 1400. Papá Romeu Golf, livre pouso, pista 97, 1 com 8 nós. Romeu Golf. Boa noite, 6258, Negrata 02, now right, taxi via Alpha, report before taxi via Juliet. Estabilizando, resolvo no 714. Report before Juliet, OceanF 6258 on Africa. Prossiga, 1805. E aguarde a cópia, 1014. No 714, reporte interno, baixado travado. Contará no 714. Papa Romeu, Romeu Golf, solo 03, parte 5. Senhor, estacionar. Abaixada checada, Gol 9714. 9714, livre pouso 10, uma centena com 10 nós. Livre pouso, Gol 9714. Juliet to stand 1-1. CDV, Juliet to gate 1-1, Ocean Air 4, Solal 07, direita, táxi via Alfa, reporte Anxia Juliette. Primeira via Alfa, vai reportar Anxia Juliette, vamos sair de contato. 5, seu Bobozo, feliz dia do aviador. Muito obrigado, senhor, bom trabalho, fico retornado. Trip 5344, está livre a final do ILS, lista para 2000, informe estabilizado. 2000, 04, autorizado, estabilizado. Azul 4062, está reautorizado para 2000, número 2, o ajuste no 094, informe no localizador. 2010, 1014, informarei no localizador.